Атакуй, Жилет, Кона, моя патруль. Моя патруль, Жилет, Кота, моя друзья. Жилет, моя друзья, бригад. Secretário, chama pro táxi, o Mike é aqui no fone. Quero o 7 a bordo, confere? Mantenha o 7 a meu quilo. Para o táxi 180 a bordo, confins 4 horas e 20. Táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, azul, gol 2065, corrijo. Pati Índia 1895, 1020, bom dia. Reporte para girar a base. Vou parar a base. Prossegue até a interseção, reporte para ingressão no set. Final da nossa sete, eu parto curto final. Tá direto, Zé. Aham. Meu quilo, decolou agora 07, curva esquerda, contra a Vicente do canal 35. Hotel Gilete Serra autorizado, foi espairado, cabeceiro no 7, vento no 40 graus, 99. Ok, Serra na pairada, cabeceiro, Serra. Salva Del 2065, ponto de espera pronto da 10. 2065 ali mantém. Ali mantém. Exemplo de sonho aguardo, isso que é que eu falo. Com curva pela esquerda, eu tô guardando só a liberação do eixo, ok? Sem problema não. Hotel Gilete Serra livrando a piscina. Hotel Gilete Serra no solo 09, estacionar a frequência livre até a próxima. Próxima, senhor. A bordo, 2h20, autonomia alterando Salvador. Tá pronto, aí está. E a parte índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020, azul 2790. Macho 3, 1, Índia Bravo, ponto de espera da 10, 1895, 1020, ajuste, 127, 10 da Azul. Solo, Salvador, Azul 2770, informação Lima para Porto Seguro. 2770, minúsculo para Porto Seguro. Certo. Vento 150 graus com 9 nós, tem nível de decolagem pistão 10. Início da decolagem, o voo 2065. 275 e o controle 119 decimal 35. Azul 2770, autorizado por seguro, nível 180, conforme a rota do pano, coral 0275, 19.36. Correto para posicionamento 2770. Doa, 1184 para Recife, eu senti autorização para os quatro. 1184, ciente, autorizado plano para Recife, nível de voo 370, conforme rota do plano. Subida Pucajá-Maracaju, curva esquerda, código 5427 e o controle 119 decimal 35. Autorizado, nível 370, conforme plano, resolução 97, saída Pucajá-Maracaju. Controle 199, decimal 355427, eu te respondo 1184. 1184, correto, chama para puxa estacionamento. Funcionar, obrigado. Inocera, a linha decola separada? A linha decola separada, 2790. Autorizado, alinhar e decolar, 2790, 0160 graus com 79. Autorizado, ingresso e decolagem separado, 2790. Qual foi, por gentileza? Afirmativo, que só decola com curva pela esquerda, interfere com as aeronaves que estão decolando da 10 com curva pela direita, como o Gol que já saiu agora. Aproximadamente previsão para decolagem para o senhor é de uns 3 minutos. Uhum. 2790, tem nível de decolagem, vento 160 graus com 79. Autorizou a decolagem 2790. Azul 2780, não escuta? Baixar de trabalho. Continue a aproximação, guarda na autorização de pouso. Informa a TR da companhia, linha de decolagem já autorizada. 7 aguardando, azul 2780. Decolou agora, 1-4, controle 119-35. 1935, azul. 2780, tem livre pouso, pista 1-0, 0-9-0 graus com 8-9. Uniforme tem livre decolagem, posição 97, vento 960 graus com 99. Zero, no solo, zona 6, livre direito, no 219. 219, 2735. O esquema aqui no farm, decolou, zona 6, curva esquerda, controle 119, 35. 219, 35, esquema aqui no farm. 2780, zona 6, curva. 2780, alfa, quilo, parte 3, atente aos sinalizadores. Alfa, quilo, parte 3, testa atento, 278. Tráfego Oceania 6140. Prossiga. Informação IMA, autorização Mateo. 6140, ciente, aguarde um minutinho pra copiar. Ok, pode só me adiantar ainda? Seria Conde? Subida Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, obrigado. Utilizado Maceió 350, conforme rota do plano de voo, subida Pucajá, Maracaju, primeira curva esquerda, código 5445 e o controle 119.35. 350, Maceió, Pucajá, Maracaju, curva esquerda, 5445, 119.35, 6140. 5445, cotejamento correto, corrigindo. 6140, cotejamento correto, entra para o estacionamento. Reporta aí. 6945. Salvador, o Gol 1621 para... Qual é a autorização São Paulo, Congonhas? Gol 621, aguarde com a minha Congonhas. Mais conta, obrigado. Salvador, Gol 1924. Salvador, Gol 1124. Prossigo 1124. Ah, pushback, só na minha palma, Gol 4. Autorizado, chama para táxi. Bom dia, Gol 9094, passou o estado, mas está travado. Vai passar agora, vem, amigo. Gol 0094, tem livre pausa, pista no 0, tanto no 4, 0 graus, são 10 nós. Digo, pouso autorizado, para o Gol 094. Afirmativo, vento no 4, 0 graus, com 9 nós, Gol. Autorizado, pouso, obrigado. Indo, juro, confia, prossiga. Autorizado com São Paulo Comunes, dividido 360, com formato do plano. Subida será da El Leda Motiva, primeira curva direita, código 5437 e o controle em 119.35. Senhor 360, indo autorizado, conforme a rota do plano. Recola no zero da El Leda Motiva, curva na direita, após 5437, ocorre controle 1935. Gol 621, cotejamento correto, chama para posicionamento. Será, obrigado. Contact 1184 com 3 horas e 20, estamos obtendo no... Natal, 137 agora. Taxa direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1020, Gol 1184. Livre taxa, ponto de espera torre 1895, Gol 1184. Para o boost de acionamento, azul 2770. Autorizado, 2770, chama para o táxi. Deixa lá. Zero 4 no solo 26, livre direita no 21. Direita ao 21, Gol no 094. Salvador, bom dia, 3896, final no 0. Bom dia, 3896, altímetro marca 1020. Bote, vento 1950 graus, com 10 nós, tem livre pouso, pista no 0. Repouso no 0, tá 3896. Juliette, Portão 8, Gol no 094. pessoa, boa tarde, melhor, bom dia. O nono, 84 Gol, ponte para 90. Souza me mandando, tá? Fazer dois, alinhar e manter. O nono, 84 Gol. No solo 29, livre à direita, 219. 21, 1, confirmando? Fala 21, 1. 21, 1, bom dia. Quem é pelos alternativos? Sierra Bravo, Mike Kilo. Realizado via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 020. No 020, parte principal Índia, chamada Torre, 18.95, 2770. Salvador, bom dia, tá? 3896. 3896, tá aqui, alfa, chamei a Juliette. A alfa, tipo Juliette, tá? 3896. 1950 graus, com 109. Livre decolagem, 94. Juliette, portão 5. Juliette, 05, tá? 3896. Azul 2770. 2770, ali mantém a pista no zero. Ali mantém não no zero, 2770. 1984, decolou os 31, controle 119, 325. 119-35, obrigado, meu bom. Uno 648 da Gol, com a informação Lima. O fim do Lima? Bom, Uno 648, informação Lima, autorização Maceió. Gente, um minutinho pra cópia. Vai dessa escuta. 2770, autorizado decolar, 150 graus, 10 lance. Autorizado decolar, está pista no zero para azul 2770. Os 3-2, chame o controle, azul 2770. Chamaram o controle, o azul 2770. Alô, Salvador, eu vou no 621, no 10 para pushback, pelo menos. Autorizado, chame táxi, ou 1 no 621. Vai reportar o táxi, obrigado. Turbo 1 na 648. Turbo 1 na 648, bom dia, Salvador Maceió no 350, pronto, Fábio? Afirma, prossiga. Autorizado Maceió, nível 350, via rota UP Zulu 17 até Orago, após o DCT. Decola pista 10, faz decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador, 119.35, transponda 5450. Voo 1648 com autorizado a Maceió, nível de voo 350, decolando da 10, Cuca, Jamo, Aracaju. A rota é pelo Zulu no 7, Orago, 5450, transponder 119.35, o controle contribuiu voo 1648. Contejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 612, voo 1648. Acionamento, janela 6140, acionamento número 2. Totalmente pronto? Afirmativo, totalmente pronto, senhor. O fim é removido, por sinal. Autorizado, de imediato, chame táxi, sua janela 6140. Reportará. Bahia para táxi A, no, acabei de realizar o check-in no 0. A gente vai aguardar a passagem do companheiro na 643. Táxi Gol no 621, seu B179, tem 4 horas e 15 até na Confim. 1621, autorizado táxi para ponte espera pista no 0, via parte principal, táxi 615 Alfa. No ponto de espera, semitorre em 18.95, ajuste 1020, segue como número 2 para decolagem. Táxi Índia e Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. 648 após a passagem de companhia, está autorizado? Afirmo, coordenei com a equipe de solo após a passagem do bang da companhia, está autorizado o feedback acionamento de semitáxi. Autorizada a passagem do tráfego, 648, muito obrigado. Para o táxi Xanel 6140, está com autonomia de 2 horas e 29 minutos, o nosso alternado é Salvador e POV, estamos com. 131. Xanel 6140, autorizado o táxi para o ponto de espera piscando 0, via táxi Índia e Alfa no ponto de espera, chame torre em 18.95, ajuste 1020. Afirmativo, senhor Índia Alfa. 140, autorizado a terra e decolar de imediato, 150 graus, 10 nós. Decolar está livre para o 6140. Torre Salvador, bom, chegou no 62, todo pronto, considero no 0, Salvador. Número 2, previsão para decolagem em 5 minutos. Oxa, é, voo no 621. 621. Torre Salvador, azul 4207, avisando ali na área de desalto. Azul 4207, ciente, aguarde autorização de pouso. Ciente para 207. Libertar-se Márcio Índia e Alfa por ponto de espera da 10, ajustado no 020. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. 140, decolou 42, chame o controle 1-9-35. 3035, boa tarde, aterrado. 4207, autorizado pouso, 160 graus, 119. Gente, de pouso azul 4207. Autorizado alinhar e manter. Ali mantém, com o número 1. No solo 44, libera a direita, solo 121, décima 1. 31 para 27. Salvador de Azul 4217, bom dia, Libel. Azul 4207, bom dia. Autorizado táxi via Alfa e Juliet para a posição 03, parte principal. Alfa e Juliet para a posição 3, 4207. Gol no 621, autorizado decolar, 140 graus, 08. Está livre de colagem, vão no 62, vão. Só instalador, vão no 648, pode esperar ele aberto, pronto. Vão no 648, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Ali manter a pista no zero, vão no 648. 119.35. 135, bom dia. Autorizado a decolar, 150 graus, 08 nosso. Primeira decolagem, a pista na 0, voa no 648. Gol 648, decolou os 49, chame o controle em 119.35. 1935, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Juliette Bravo Delta. Passar o Juliette Bravo Delta, avistado, ingresse na pista 17 à sua direita, em direção a 35, chame liberado. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado o táxi para o Pátio 3, contornando o terminal de passageiros. Ok, senhor. Até o Pátio 3, Bravo Delta. Marinha 7106, está no controle Salvador, frequência 119, decimal 35. Via Golf 677, muda, cancela a regra de instrumento em coral, muda para visual 085. Decola da pista 10, primeira curva à direita, cumprindo o perfil de saída coral. Aciona 0271 e o controle opera em 119.35. Correto, Juliette Bravo Delta, chame para acionamento na parte 3. Informação Lima, autorização Fortaleza. Gol 1094, copia? Afirma. Gol 1094, autorizado para Fortaleza via Upzulu 19 e segue conforme rota. Nível 370, decola da pista 10 com perfil de saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Aciona 5475, controle Salvador, opera em 119.35. Autorizado Fortaleza, via Upzulu 19, após conforme rota, nível 370 autorizado, decola da 10, saída Momo, Froti, primeira curva à esquerda, 5475, transponder 11935, controle, gol 1094. Correto, gol 1094, apenas confirme a transição Froti, após Momo, voa Cogbo e após Froti, transição Froti. Código Broti, voo no 094. Correto, sem feedback e saneamento, voo no 094. Camarada. Feliz repouso para o 739 aqui. 130 graus, 109, autorizado para o ar. Obrigado. Copia. Afirma. Então, 3191, autorizado para Galeão via Upper November 857, após Moço, nível 340, saída da El Leda Irumi. Decola da pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5502, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 340 foi autorizado, decola da 190 na Dael, Leda Irumi, Upper November 857 até Moço. 5502, 1935, da 3191. Correto, TAM 3191, não chame para receber treinamento. Ok. Autorizado, chame para ataque. Para puxa e acionamento, gol no 094, no 08. Gol no 094, autorizado, feedback, acionamento, chame táxi. Chamar ataque, 98. Taxi via Alfa, pode ajudar a Júlia. Alfa, para Márcia Júlia, 1739.